Fala pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um podcast Nerd Patriarca. Estou aqui com o Ivaldo. Fala galera, beleza? Sanderson. E aí gente, esse é meu nome mesmo, viu? Sanderson. E o Vinícius, meu irmão. E aí pessoal, eu odeio o Seiya. Aqui é o Everton e nós vamos falar hoje sobre os melhores animes que já assistimos. Vamos debater um pouco sobre eles e vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos selecionar de cada anime um campeão e vamos colocar eles em disputa para ver quem seria o personagem mais forte desses animes. Vamos lá, pessoal, roda a vinheta. Podcast Nerd Patriarca. Pessoal, hoje vamos falar sobre os melhores animes que o pessoal aqui já viu. E nossa, a gente tem de opinião, é. Gostos pessoais. A gente tá com uma ideia de gostos pessoais, mas eu sempre vou ganhando. Cada um vai falar o anime que mais gostou e vai selecionar um campeão pra disputar num torneio galáctico bizarro. Pokémon. Torneio dos mutantes. Pra ver quem ganharia numa torneio eventual briga. Só os mutantes, o Bambam vai ganhar. Bora. Bora! Hora do show, porra! Só os monstrão. Bambam Tournament. Vamos lá, pessoal. Ivaldo, qual o anime que você mais gostou de assistir? Beleza. Ou que te traz melhores lembranças? Ok, vamos lá. Levando em consideração minha infância, cara, o anime que mais marcou pra mim, os meus áureos tempos de molequito, foi Cavaleiros do Zodíaco. Parabéns. Cavaleiros do Zodíaco. Porra, sim. Por quê? Olha, esse anime eu cheguei a acompanhar na televisão. Naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso a praticamente nada. Então, nossa, você vida... chegou a acompanhar na televisão, você só acompanhou pela televisão, não tinha como acompanhar outro lugar, né? A gente foi assistir depois. Posso continuar? Então, a gente não tinha internet, não tinha nada. Então o negócio era assistir Manchete e Sessão da Tarde. E bem, nesse maravilhoso canal Manchete, eu acompanhava arduamente os episódios dessa série, que pra mim foi espetacular. O que eu acho legal dela, além das batalhas, é o drama dos personagens, que eu acho muito bom, e as armaduras, que eu sempre fui apaixonado por armaduras, eu sempre achei muito legal. É, realmente, o drama do Yoga chorando pela mãe era sensacional. É, o drama que... do Shun e o chorando pela vinda do irmão. Mas muito bom, Ivaldo, eu concordo plenamente com você também. Não é o melhor anime que eu já vi, mas é o anime que mais me marcou. Realmente é o primeiro anime que eu lembro de ter falado, caralho, exatamente, que foda, eu quero ser um cavaleiro. Por sinal, meus amigos não percebem não que, seja o Seiya, nem o Shun, que o que aconteceu com o Yoga referente à mãe dele fez todo sentido a partir do momento que ele teve que perder aquele breve contato com a mãe dele pra ele poder se tornar um cavaleiro mais forte. Mas coisas não tem essa profundidade pra mim, então eu tenho que aceitar as críticas animalescas dele. Mas vamos deixar isso... Não, eu acho que o Cavaleiro do Zodíaco só tem alguns problemas, mas que a gente só vai ver depois que a gente conhece outras histórias. Qual é o problema? Qual é o problema? Não, o pior problema é o protagonista. O Seiya é um lixo, e isso eu percebia desde que eu era moleque, eu nunca gostei do Seiya. Porra, Seiya. Eu sempre gostei do Shiryu, eu sempre achei o Shiryu mais da hora. Eu sempre gostei mais do Shiryu e do Yoga e do Ikki. É verdade. O anime poderia ter sido chamado Sente. Mas Cavaleiros é um baita anime, porque a gente assistiu, a gente tinha uns 4 anos, e mas gerações, a gente, né, lembra. É bizarro isso, é um negócio... Querendo ou não, hoje, quando sair uma notícia na internet de Cavaleiros, eu vou atrás, eu quero saber o que tá acontecendo, se é uma coisa nova vai sair. A gente assistiu A Lenda do Santuário no cinema. Sobrevivemos à Lenda do Santuário. Lenda do Santuário no cinema. Torcendo pelo nosso signo, né? Querendo ou não. Claro. Ainda bem que eu não sou do signo de Câncer. Mas bem que eu sou do de peixe, né? Foi pior ainda, né? Você não tem muito pra onde fugir, não, cara. Pra mim, signos só servem pra isso, né? Cavaleiros do Zodíaco. A gente aprendeu signos no Cavaleiros do Zodíaco. Claro, porque signos não tem sentido nenhum. Ou você conheceu pelo Cavaleiros, ou conheceu pelo nosso digníssimo amigo João Bidu. João Bidu. João Bidu. Grande João Bidu. Que sabe tudo. Ivaldo, qual que é a saga que você mais gostou? A saga que eu mais curti de todo o anime foi a saga do Santuário. Por quê? Pelo motivo de que tem as melhores batalhas, que é contra os Cavaleiros de Ouro, que pra mim são os cavaleiros mais da hora que tem naquela série, e porque deu mais ênfase, mostrou mais peso, assim, na diferença entre bronze e ouro, e na personalidade dos próprios Cavaleiros de Ouro. Eu achei muito legal. Na minha infância eu assistia o anime, eu tinha medo do Máscara da Morte, eu acompanhei a luta do Seiya com o Aldebaran, por mais que tenha sido apenas um chifre, mas por ser uma das primeiras batalhas, eu falei, meu, o Seiya tá ferrado, vai dar merda daqui. Ficou meio estranho, por mais que tenha sido apenas um chifre. Tem muito homem que fala isso também. Só foi apenas um chifre. Foi só um chifre. Tudo bem, mas são de cavaleiros. Não, mas são lições que a gente leva pra vida também. Claro, né? Eu sei, apenas o Chifre aprenderam. Tudo se supera. O Chifre não quer dizer. Não, e eu também, como fã de Cavaleiros, também acho que a fase Santuário é a melhor disparada do anime. É que todo mundo lembra. Não, ela introduz os Cavaleiros de Ouro, que são os mais legais, né? São os Cavaleiros, é isso que todo mundo gosta, né? E, Valdo, no meio mais. De tantos personagens da hora, quem você seleciona como seu campeão? Escolha. Com certeza, Ikki de Fênix. Ikki de Fênix disparado. O Cavaleiro de Bronze? Exatamente. Por que um Cavaleiro de Bronze no lugar do Cavaleiro de Ouro? Fraquinho, os caras não leem nada de Cavaleiro Zodíaco. A armadura de Fênix é uma das armaduras mais raras que tem, porque ela consegue reviver inúmeras vezes. E por que ela é de bronze? Então, tem um Mitsumasa aqui do lado, não sei, ele fez. Mas se ela revive é porque ela morre muito, né? Ah, então vai tomar um cacete, tá, mas tudo bem. Né? É o Ikki. Meros detalhes. Apesar que o Ikki ganhou do Cavaleiro de Ouro mais forte, né, cara? Exatamente. Não ganhou. Não, ganhou sim, velho. O cara manda esse caô aí. Não ganhou, mas continua. Então, além do fato dele ter ganhado do Shaka, que é um dos mais poderosos Cavaleiros de Ouro, eu gosto muito dele porque ele sai um pouco daquele negócio de nós temos que proteger a justiça e a luz e temos que lutar por Atena. Ele meio que luta, só que ele é muito na dele. Quem tiver na frente dele, ele vai matar independente de quem seja. É. Vem muito do passado dele. Do passado dele. Eu acho ele um cavaleiro. Do tipo de treinamento que ele fez. Ele fez um treinamento do mal, cara. O tempo que ele passou na Febem. Tipo foi quase uma Febem pra onde ele foi. Mataram a amada dele na frente dele. Foi separado do irmão. História pesada. Foi pro lugar mais fodido que tinha. Ele, pra mim, é o que mais marcou. É, a armadura é mais da hora mesmo de Bruno. Sinceramente, é uma das melhores. Sério, e você? Qual anime que você considera o melhor que você já viu? Bom, na minha opinião, o melhor anime que eu já vi, e o mangá também, foi Berserk. Um anime sensacional, violento do jeito que eu gosto. É, o jogo do Eden Quest do Berserk era muito legal. Você jogou o jogo do Eden Quest? Você jogou, muito bom. Muito bom, muito bom, gostei. Bem sanguinolento. Pô, eu acho um anime com enredo muito bom. Enredo bem entrelaçado. Os personagens, eu acho que todos os personagens, apesar de serem muitos, eles conseguiram dar uma boa profundidade pros personagens. E o principal, que é o Guts, é sensacional. É porque é fantástico. O cara mata todo mundo que vem na frente. O cara parece liquidificador, mano. Eu também acho que é um anime. É um anime e um mangá muito bom, né? Mas ele é mais da vertente seinen, né? Ao contrário do Cavaleiros, que é mais shounen, que é mais de jovem, e o Berserk é mais adulto, né? É, uma coisa um pouco mais... Pois mais que ele tem um... Pode ter até um enredo mais bem elaborado, assim, por causa disso também. É, os públicos são diferentes, mas mesmo assim eu acho que a história é... Mesmo sendo voltado para um público mais adulto, é uma história muito bem escrita. Com certeza. É um roteiro muito bem escrito. Então, pra mim, pessoalmente, tanto o anime, que conta a história, a Golden Age, que é a parte que ele começa a andar com o grupo do Falcão, até a parte da maldição. Cantor Falcão brasileiro? É isso. Caraca. É sensacional. Eu vou assistir essa armadura seca. Todo mundo com uma florzinha na armadura. Só a margarida na armadura. Ele ficava, era o Guts dos teclados. A espada dele é um teclado também. É um teclado, ele acordeou. Mas tira da zoeira. É um quitarca. É tira da zoeira. Toda essa parte do anime que conta toda a história antes da maldição, até a parte do mangá que conta depois, acho que é uma história muito bem feita, muito violenta, e que não conta uma história entre o bem e o mal. Você tem partes, pontos de vista, você tem pontos de vistas diferentes aí. Então é uma história muito boa. E eu escolho como o meu anime aí, o melhor anime que eu já vi. E o campeão desse anime seria qual? É o Guts, né, porra? É o liquidificador, não era o Falcão? É. Não, o Griffith é bem foda também. O Griffith é foda. Mas o Guts, ele é o cara, o né? É o cara. Guts é o cara. E é um outro anti-herói também, né? É um anti-herói, aquele cara que tá atacando foda-se, é o ser humano no meio de um monte de monstro. Então ele é fodão, ele luta contra o mundo inteiro pra tentar sobreviver. É isso então aí. Então ele vai ser o adversário de Ikki de Fênix. Dois anti-heróis se enfrentando. Vai ser o Pokémon. Eu escolho você. Legal, eu não acompanho o anime, também não acompanho o mangá. Vou ser sincero, não tenho muitas informações sobre isso. Mas uma coisa eu sei, Berserker, pelo menos o pouco que eu vi, demonstra a todo momento que ele não é feito pra crianças. Ele é bem sério, bem sanguinário. Isso é bem interessante. E você, Vinícius? Então, qual anime que você vai falar? Vou escolher um anime que me marcou, que eu acho que é o melhor que eu já vi, tanto anime quanto mangá, que é Fullmetal Alchemist. Mas Fullmetal Alchemist todos ou só o Brotherhood? Eu gosto muito do primeiro anime que eu assisti. Eu também acho que o final dele é meio... Mas sim, é um anime legal. não é muito bom. Mas eu acho que ele não tinha terminado. Não é muito bom porque o mangá não tinha terminado. E depois que você vê o final do mangá, realmente não é muito bom. Porque o final do mangá é muito bom. E o Fullmetal saiu essa série clássica. Primeiro eu assisti essa série clássica que saiu. Clássica, né? Não é tão clássica. Você lembra, Ivaldo, do Fullmetal? Lembro bem por cima, mas lembro. Tem aquele primeiro anime, depois tem o mangá que continua e o anime acaba. Depois eles lançam um anime inteiro baseado no mangá. Uhum. Começa com uma animação nova. Com uma animação nova, melhor. E pra mim o Fullmetal é o melhor anime que tem em parte de história, em parte de desenvolvimento de personagens e como ele relaciona todos os personagens daquela trama. Penso assim, o Fullmetal tem um dos melhores roteiros. Juntando tudo, série, TV, filme, eu acho um roteiro muito fechadinho, muito bonitinho, muito bom. É um mundo diferente, é muito envolver esse negócio de alquimia, é muito legal. É, lembrando que não é também uma história leve, né? Não, não é. O Fullmetal, ele parece ser leve pelo traço do desenhista, por como é animado, aqui, mas é uma história é um pesada. O Fullmetal se passa em meio de uma guerra? Ou que ele passa no... ele, também ele, tem aconteceu guerra. Uma guerra, mas ele passa entre guerras, mas uma guerra principal aconteceu antes da história, mas ela totalmente Por exemplo, é um tema que tem genocídio. É, ele traz questão de genocídio, de xenofobismo, de... O pessoal que gosta da Xena, mais ou menos isso, mas de relação pessoal, relação dos personagens, desenvolvimento deles. Os personagens principais, eles sofreram pra caralho. Porra, porque eles tentaram reviver a própria mãe, mano. Um tem um braço mecânico e outro mecânico. O pai caga então, pra assim, eles. Você vê que os caras sofreram. Ferraram, velho. É um anime bem dramático, não é só porrada. Mas mesmo assim, ele ainda tem as características shonen. Tem batalhas fantásticas, comédia. Tem poderes fantásticos. Pô, pra mim é o melhor anime que tem. É, o que eu acho muito legal de Fullmetal é que o universo onde ele foi criado é muito original. Apesar de... Ele consegue misturar, eu acho que ele consegue criar um universo ali de fatos reais, de guerras, de dramas políticos, situações políticas, de exército, misturado com fantasia, aliado. Que é a alquimia, que é a magia. Eu acho que isso me atrai. Ele cria um mundo fantasioso dentro de um enredo mais sério. Exato. Isso é bem legal. Eu acho que ele é muito bom. Esse é o melhor anime que eu já vi. E o campeão que você escolhe? Então, nesse anime porque é tem difícil muitos personagens porque eu acho que tem também. Muitos personagens que não são só fortes, mas são personagens cativantes. Ah, você pode escolher pelo carisma também, não tem problema. Se eu escolher não. pelo carisma, eu vou tomar no cu porque ele vai morrer. Apesar que eu sei que ele é forte também, que eu já sei quem é. Eu vou escolher o Edward, porque pra mim ele é um protagonista. Primeiro eu vou escolher porque ele é um personagem incrível. Edward Elric. Se fosse o Edward Vampiro, se estivesse lutando no sol, ele ia brilhar, ia morrer, ia lutando no teria graça nenhuma. Eu vou escolher o Edward Elric porque ele é forte, ele é um alquimista muito forte, tanto tem de luta física quanto de luta. Quanto de alquimia, obviamente. E é um personagem incrível. Um personagem que você vê a mudança do que acontece com ele, mudando a personalidade dele durante toda a saga, e pra mim é um personagem legal. Sério, qual é o seu anime? Bom, eu vou falar um que eu assistia na Manchete também, que nem o Ivaldo. Yu Yu Hakusho, né? Você assistiu? Esse é muito louco, cara. Eu puxei o nome do Yusuke Yukuama. Caraca, Ivaldo, você assistia a cabeça desse tamanho e desligava a TV, mano? Caralho, um negócio desse, velho. Calma, Hitler, eu assisti, eu tô brincando, cara. Crítico do SBT. Yu Yu Hakusho é um anime sensacional, cara. Muito bom, cara. Portanto, ele é um anime shounen normal. É, um detetive. A história do Yusuke, o detetive espiritual. E a parte mais legal é a questão das investigações dele e tal, dos poderes que ele desenvolve. E a saga do torneio das trevas, que é fenomenal. A ideia de ter um torneio de luta entre e um dos vilões mais épicos, hein? Toguro. Toguro, esse vilão era muito foda. Esse era bodybuilder. Esse era mutante. Literalmente mutante. Esse comia muito de sair de casa, hein, cara. Merda, eu nunca vi uma transformação mudar tanto. Puta né? Merda, até ele ficar monstrão, eu acho que passa uns 3 episódios. Tinha ótimos personagens, tinha o Kurama. Tinha o Kurama, o grupo dele, o Hiei, o Kuwabara. O Hiei, que era o primo do Shun. Sim, a mestre dele. Por quê? Ah, porque eles eram. O Hiei? Não, o Kurama, né? É o Kurama. Eu falei, Hiei? Falou. Não, que ele é primo de terceiro grau. Mas o Kurama é foda, ele é meio gay, mas ele é foda. Mas ele vira a raposa branca, vira a raposa das trevas, branca do mal. E as lutas do torneio são fenomenais, cara. São muito loucas. Eu não li o mangá do Não, eu também eu tô lendo, na verdade. Mas é a mesma, mas eu acho que é a mesma história. A fase, a segunda fase do... do Rei das Trevas, não tem. Ou tem? Não, do Rei das Trevas não. Tem do... como era? Esqueci o nome do cara, do vilão. Sensui. Sensui, é. A fase do Sensui é muito boa também, que é mais uma parte deles na cidade mesmo, não só um torneio e tal. É muito legal. O Fullmetal... não, o Fullmetal. E o Yu Yu Hakusho é um anime fenomenal, velho. Eu assisti só na manchete mesmo. Vocês assistiam a manchete? Só na manchete, mas assim, a parte do torneio é muito boa. É o que fica marcado, né? Fica marcado. E o Torugo ficando monstrão. E a dublagem... Torugo. Muito boa, cara. Torugo? É o Tarugo, cara. É o primo do Torosso. Torosso, Tarugo, Toguro, tá tudo na mesma. E a dublagem brasileira é muito boa, cara, porque você racha o bico, velho. As dublagens dos animes da manchete são boas, né? Eu sou Toguro. Ficam marcadas. Eu sou Toguro. Mano, muito bom, velho. Ótimo. Nossa, eu acho que o sonho de toda criança naquela época era poder usar Leigan. Nossa, olha, todo mundo fazia brincadeira, velho. Todo mundo imaginava que tava soltando Leigan, imaginava na cabeça da irmã. Eu mesmo matei mais professor. Tudo bem. E pra você, Everton, qual é o seu campeão do... Eu vou escolher mais pra entrar no quesito de anti-herói, eu vou escolher o Riei. Que é um dos meus personagens preferidos. A questão dele ser muito... dos poderes dele serem muito fortes. Aquele golpe do dragão, pra mim, é o dragão negro, é um dos melhores golpes que tem nos animes. E ele vai ser meu campeão, cara. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time! É, então, decidido agora todos os campeões. Nossos quatro campeões, nossos, hein, quatro galera? Campeões. E nós vamos fazer uma disputa, todo mundo contra todo mundo, e foda-se, velho. É isso aí. It's time! Bruce Buff. Eu acho que a gente devia, tipo assim, por que o seu personagem vence os outros personagens? Mas uma luta 1x3? 1x3. Eita, bagunceira. Não 1x3, você tem que imaginar... Olha, eu vou dar início a essa batalha. Sim. Eu vou dar início a essa batalha. Vou pegar meu querido Gantz, aqui do anime Berserker, e beleza, ele é foda, enfrenta vários demônios, tem espada gigante, não é melhor que essa cara, eu vou dar na sua cara. Vou dar na sua cara depois desse podcast, parceiro. Só que é o seguinte... Tá com raivinha, gente. Se ele tem medo... Se ele enfrenta tantos demônios, eu queria que ele enfrentasse os demônios do golpe fantasma do meu querido Ikki de Fênix. Golpe fantasma de Fênix! É um forte golpe. É um forte golpe que destrói a alma, a mente do oponente. Que já é meio distorcida, por sinal. Então que mente? Pode destruir, o cara não tem mente, o cara é uma pedra, vai ficar do mesmo jeito. Não sinto nada. Interessante. É, mas se você levar em consideração, o Riei também é um demônio, né, cara? Também. E ele na forma mais pedreira. Será que ele não ganharia do Guts, cara? O Guts nunca sofreu um ataque que nem aquele do dragão negro, cara. É verdade. Chamas negras mortais! É verdade. Os demônios do... Vamos lá, gente. Os demônios do... um pouco, porque todo mundo tem magia nessa porra. Eu tô falando de um canhão, de adagas e de uma espada. Vocês estão... É, até a página 2, né? Porque a armadura, se você considerar a armadura de Berserk, ele fica... Mas eu tô falando dele com a armadura ou não? Você falou dele. Você tem que falar com ele com a força então que você acha que tem que falar. Já vou botar com a armadurinha também, tio. Porque a armadura dele dá uma super velocidade, dá uma super força. Ele daria um pouquinho mais de trabalho. Dá trabalho. Aí você vem com esse golpe, eu consigo desligar, tio. Deu os piroscópios, tá doido. Parabéns pra você, cara. Eu posso colocar a Kamui de Fênix. Ixi, cara. A Kamui é uma espécie de miojo que ele come que dá aumento dos poderes. É a armadura divina de Fênix. Mas aí do nada... Você escolhe assim. Não, porque caso você não seja. Situações extremas, e como ele estaria perdendo? Mas você deu o primeiro golpe, aí já vem a armadura. Você botou a armadura titânica e pulou pra cima de mim. Já ando com a armadura titânica. Não, você não. Você falou que ia colocar a armadura agora. Não, mas existe uma desvantagem na armadura Berserk. Ele precisa da maguinha, da bruxinha pra controlar. Senão não funciona. Tem pra onde correr, não. Então, você vai fazer doce, hein? Você vai invocar a Keca agora. Isso que eu não quero te dar um AV Fênix. River Phoenix! Só pra te deixar tranquilo, ainda tô te dando a oportunidade. Mas, por exemplo, o River Phoenix seria o quê? Seria um golpe do quê? Um soco muito rápido? É, aquele golpe que ele lança a Fênix em chamas, né? No caso, é um golpe direto. Causa grande dano. Mas aí eu tô armadura, velho. Eu já enfrentei demônio. Você seria uma lata de sardinha queimando por dentro, ou girando com a espada na tua cabeça entre as chamas, cara. Aí tem teu valor. Aí sim. É, desconsiderando que um cavaleiro tem a velocidade da luz, ficaria meio difícil você me atingir. Mas ele é de ouro? Ele venceu vários de ouro e usa uma Kamui? Mas ele chegou na velocidade da luz? Armadura divina. Ele foi pro Éden lá. Ele foi pra terra dos deuses, meu querido. Você tá desmerecendo o cara. Muito obrigado. Ô, gente, então não tem como competir, cacete, vou fazer o quê? Pula pra cima do Vinícius. É, meu, o Edward tá fudido, o Edward não ganha de ninguém, velho. Depende. Não ganha, velho. Depende. Não ganha. Depende. Não ganha. E se ele fizer um muro na frente do Jetson? E corta a porra do muro, velho. Você acha que ele vai derrubar o muro? Assim tu faz? Eu derrubo o muro, tio, você tá doido? Você já viu o tamanho daquela espada, tio? Tem 3 metros, né? Você já viu o tamanho do muro que eu vou fazer? Você não viu? A muralha da China agora. É tudo relevante. Exatamente. Não, eu acho que em termos de... não tem como o Edward ganhar de nenhum desses personagens. Porque ele pode ser rápido, ele pode ter luta física, ele pode fazer alquimia. Ah, porque pensa comigo, ele pode ter luta física, mas ele não ganha na arte marcial, por exemplo, do Riei. Não ganha. Nem do Gantz. Nem velocidade, nem do Gantz. Velocidade, não ganha. Do Ike, não ganha do Riei também. Também não. E nem do Gantz. Porque ele é o personagem mais humano que tem aqui, pessoal. É verdade, de fato. Não tem como ele ganhar. Eu só escolhi ele porque ele é foda. Eu sei que ele vai perder. Morreria de forma gloriosa. Morreria lutando. Ele agora... morreria dando trabalho, porque ele ia dar uma bela fugida. Ele consegue fazer barreira. Agora o interessante é, enquanto o Gantz queima dentro da armadura como uma sardinha, o que que o... cara, é mágico. Tem refrigeração no bagulho, tá ligado? Armadura de gelo. É, mas pensa comigo. Se o Ikki jogasse a ave Fênix no Riei, cara, não ia adiantar em porra nenhuma, velho. Porque o Riei controla fogo, velho. Sua energia maligna é tão forte que resistiu às minhas chamas. Seu azar foi ter que lutar comigo. Joga água. É verdade. Aí a luta teria que ser na mão. Aí teria que ser na mão. Por sorte, eu teria uma armadura divina pra me proteger. Isso é verdade. Aí eu até dou valor, viu? É, a questão é a armadura pra proteger o Ikki. É. E se a minha maguinha lançasse um feitiço contra o fogo? A sua maguinha estava de férias. Ela não estava aqui. Não, tava assim, tava escondida entre as pilastras. E lá. Se o Riei? Ela tava atrás do muro. Atrás do muro. E se o Riei pegasse a armadura do Berserk, velho? Aí sim, cara. Aí a gente teria chance, cara. Você roubou assim na mão grande? É lógico, cara. Tá, mas levando em consideração o tamanho dele. É, isso que eu ia pensar. O rei é o anão. O Gantz tem 2 metros. O tamanho G, mano. Você é tamanho M, cara. Vamos lá. Eu vou botar o capacete. Tamanho P, né, cara? Então, pelas estatísticas dos confrontos, o cavaleiro vai ganhar. O Edward ficou o quê? Na plateia? O Edward... Ele fez uma plateia com alquimista. O Edward só deu uma olhadinha. Você derrubou o muro e caiu em cima do Edward e ele morreu. O Edward deu uma olhada e falou, puta, não vai dar, né? Esse aqui eu vou ficar de fora. E o Edward é um personagem mais inteligente que os três. Então ele vai perceber que ele vai ficar de fora e não vai se intrometer numa luta que ele não pode ganhar. Mas quem será mais baixo? O Edward ou o Riei, cara? Que os dois ficam putos com essa chamada de baixinho. Eu acho que o Riei é mais baixo. E o Riei ficaria muito mais puto. Mas tem uma coisa que eu vou até usar ao seu favor, eu não me lembro. Qual é a vantagem do terceiro olho do Riei? Puta, isso que eu tava tentando me lembrar. Que ele tem um golpe, quando ele tá na forma demônio lá dele, ele abre um monte de olho no corpo. Quando ele tá na forma demônio dele, a última ele abre um monte de olho no corpo, mas eu não me lembro qual. Eu acho que ele é só uma forma demoníaca dele. Me lembro daquele poder do dragão muito foda. Eu acho que cara. Não é nenhum poder. Não, provavelmente é uma forma demoníaca que libera todo o poder dele. Então, galera, é aquilo, né? O Cavaleiros do Zodíaco, como sempre, acabou superando pelo menos esses outros 3 candidatos. Beleza, então. Se o Ikki foi o primeiro campeão, vamos ter a revanche. Animes diferentes. Senso, você começa. Porra, eu começo aí. Pensa em um anime. Então. Aí agora você pode pensar se você vai querer um anime com um campeão muito forte ou se vai querer um anime... um anime que você acha muito louco ou só pra zoeira, né? Vocês querem ser só pra zoeira também. Vocês vão se foder na minha mão aqui agora, tipo One Punch Man. Tio, anime bom pra caralho, enredo engraçado pra porra. O cara é super fodelão e o desafio do cara é o quê? Encontrar alguém pra derrotar ele, cara. cara tá com o mesmo anime. Ai, Manigold, me perdoa, Manigold. Tira a alma desse uniforme. Então eu acho que você já sabe o meu campeão, né? História da hora, o anime é curto, não cheguei a ler o mangá pra saber se a história se estende a... Não se estende muito porque o mangá não tem uma igualdade de sair. Entendi. Mas é muito bom, o anime é muito bom. Mas é muito engraçado, cara. Nem pelo enredo, o enredo é bom, mas assim, é pelas lutas que são fodásticas no anime e pelo fato da história ser muito engraçada. É, dificilmente vai sair um anime melhor que o Punch Man esse ano. É, eu acho muito difícil. Apesar que o Boku no Hero é muito bom, velho. Tá saindo aí. Não, acabou. A primeira temporada acabou. Né? Mas o One Punch Man é mais da hora. Seria uma boa escolha. É, o One Punch Man entrou no não só na moda, mas vai ser aquele no anime. Áudio dos melhores animes. Dos melhores animes. Animação. É um anime de comédia, né? Um anime de comédia. Lógico. A animação é de tem muita ação, tem batalha. Mas se você ler o mangá, você vê que o foco dele é comédia. É comédia. O herói é careca, velho. O cara não tem um pelo. O poder dele começou quando ele ficou careca. O Ivaldo assistiu o One Punch Man. Eu assisti. Muito bom, cara, muito bom. Agora eu quero ver se vocês acharem alguém páreo aí pro carequinha. Pô, eu poderia pensar num anime muito foda. Aquele anime do Chuck Norris. Mas que não tem personagens tão fortes. Preciso pensar. Qual anime do Chuck Norris? É o jogo do Dreamcast. Eu sei que anime é esse, antigão, né? Investigação. É, esse mesmo. Tá certo, com certeza. Tá mais perdido de puto Dia dos Pais. E você, Ivaldo? Não tenho, eu tô pensando também. Você. Pô, o cara pegou o cara do Punch Man. Não vai ter como ganhar. Não, tem como. Olha a resposta ali. Eu tenho um anime que é um pode fazer. Dragon Ball Z, cara. Dragon Ball Z. Todo mundo assistiu Dragon Ball Z. Todo mundo fez. Com certeza ele vai escolher o Kuririn. Já era, cara. Careca igual. Já era, cara. Eu acho que Dragon Ball Z é um anime com vários Saitamas. Esse anime, assim como Cavaleiros do Zodíaco, fez parte da todo mundo assistiu, cara. Nossa, é muito bom, né? Sensacional, cara. Eu tava assistindo até outro dia pra ter legal. E a animação, eu não comecei a assistir o Super ainda. Dragon Ball. Qual saga do Dragon Ball específica, assim, você curtiu pra caramba? E cara, a minha saga preferida é a do Cell. A do Cell? A do Cell, tem certeza? A do Cell. A minha saga preferida, certo. E o seu personagem, seu herói da mas saga o de Dragon Ball? Mas o meu campeão seria o Goku, cara. Super Saiyajin 3, cara. Não precisa nem chegar no 4. Porque, tem que ser, velho. O Goku Super Saiyajin 3, pra mim... Porque eu não, o GT eu não considero. Eu considero o filler, então, tênis. O GT não existe. Ai, cara. O GT não existe no mangá. Mas, vamos, é isso aí. E você, gente? Bem, o Ivaldo me lembrou um anime muito bom, mas que não tem campeões muito fortes. Mas com certeza é um dos melhores animes que eu já vi. E um dos melhores mangás que eu li. Death Note com certeza entra na lista dos melhores animes que eu já vi. Com certeza. Com certeza. Só que é um anime totalmente psicológico. É. Totalmente focado no diálogo, na estratégia. O Death Note é um anime muito bom. E acho que é o primeiro anime que eu vi que fugiu um pouquinho do conceito de batalhas. Porque eu vi animes querendo ver batalha. Eu queria ver luta, eu queria ver ação. Acho que foi o primeiro anime que eu assisti e falei, caralho, esse anime não tem ação, não tem luta, mas é muito bom. Não é que não tem ação, mas foge daquele conceito. Foge do conceito shonen. Original, é isso. O conceito shonen que a gente tava acostumado. De ação. Que carinha falou, é mais psicológico, uma coisa mais, mais complexa. Porque pensa, o shonen geralmente ele é focado na luta e na questão da amizade entre os personagens e tal. Isso é uma coisa muito presente em todo shonen, cara. Death Note não tem isso de jeito nenhum, cara. Ele é o cara sozinho, ele que querendo resolver tudo e ser o cara... É, no começo é ele querendo talvez ser uma espécie de justiceiro, mas depois é a busca de poder. Sim, exatamente. Que mal que primeiro no anime. No anime Death Note, a entidade, o demônio que toma conta do Shinigami. O Shinigami. Ele que procura a pessoa ou o rapaz? Tem não, ele joga na terra. Não, ele joga na terra. Proporcionalmente. Pra que alguém encontre com ele. Sim, de forma proposital. Só que é muito da hora, véio, porque ele nunca esperou encontrar um cara tão inteligente. É isso. Ele nunca esperava... se divertiu tanto na terra. É isso, ele esperava jogar o caderno como uma forma de diversão pra sair do marasmo e jogou na mão do cara mais fantástico. Um cara que primeiro quis ser um justiceiro e depois que ser um deus, cara. É, então... pra vocês terem uma ideia, esse anime teve um impacto tão grande lá no Japão que teve muita gente que acreditava que realmente existia. Eu não duvido. Ah, mas é que no Japão também o pessoal acredita em muita coisa, né? Os caras acreditam que eu dizia. Não, só um idiota pra acreditar no Godzilla. Realmente eu acho que o Godzilla... Então, É isso. E qual seria o campeão? Então, tá meio difícil escolher um campeão que faça frente ao Saitama e ao Goku. Eu prefiro escolher a Missa, porque eu acredito que ela não vai apanhar de dois homens. Os caras vão querer bater nela. Então eu escolho a Missa. Beleza, então. E você, Ivan? Meu anime, infelizmente, vai destruir todos vocês, porque foi um anime curto também, de comédia também. E, cara, eu adorei demais esse anime. Eu assisti ele várias vezes. Assistimos juntos, seguidamente, sem parar nenhum episódio sequer. Quase morremos. Detroit Metal City, parceiro. Esse anime esse é demais, anime cara. Esse anime é espetacular, incrivelmente engraçado. A vida do personagem principal, qual é o nome dele? Suishi Negishi, que nome idiota, mas tudo bem. Que ele gostaria de ser um cantor de músicas super românticas e calmas e se torna um metaleiro satânico. Eu acho muito engraçado. Ele tinha uma dupla personalidade, né? Tinha uma dupla. Ele tinha não, que manter. Então, é muito engraçado, porque, tipo, ele meio que fazia um papel, mas na verdade era a personalidade dele, velho. Mano, é muito engraçado. E as cara. Cenas que ele conflitava com essa personalidade dele é assim, maravilhosa. Isso é muito eu preciso assistir esse anime. Nossa, eu tem que vi assistir. Uma vez é e demais. Muito engraçado, não cara. Não tem um episódio. Vale a pena ver de novo. E os episódios vale são super curtos, são bem rápidos. Sim, é capítulo de 15 minutos, né? Um episódio que você não dá risada do início ao fim. É muito bom mesmo. Maravilhoso. A história foi muito bem amarrada. Término muito legal. Que pena não ter sequência. Mas ele fecha a história, ele né? Ele fecha, ele ganha a batalha de rock lá com o guitarrista X, né? Que tá um cara e vai tocar na praça pra ganhar dinheiro, né? É isso, o anime termina nisso. Mas é um anime muito legal. E né? O meu campeão, com certeza, é o vocalista da banda Detroit Metal City. O grande Satsugai. Krauser-sama, ele Krauser, mesmo. Sir. Vamos à batalha. Bora. Vai dar merda. Já elimina dois de cara ou vocês querem discutir? Vocês querem que exploda vocês ou... A Missa vai ficar só assistindo. Você vai... Ela vai ficar assistindo meu show. Ela tá tocando. É, combina, pior. Que combina. Cara. Agora o Krauser pode... Vamos pro show, deixa os atalhos. Eles vão se matar e a gente ganha. Eu não sei se tem campeão nessa batalha. Eu também acho que não. Acho que os dois iam se unir e iam lutar contra algum outro cara. Não. Mas levando em consideração que é uma batalha entre os quatro, então vai ter que sair apenas um campeão. Um vencedor. Provavelmente vocês vão explodir o show e vai matar nós dois. Agora, qual dos dois que... Então, não sei, porque... Porque o Saitama, ele é extremamente forte. O último episódio, ele nem sequer demonstrou todo o poder dele. Ele usou os golpes sérios, sequência de socos sérios. Kissatsu Majishiri. Majinagri. E foi uma luta maravilhosa, então, você. É isso que eu tô falando. O Goku ele já teve que em vários episódios reunir a energia do universo. Pulsam todos por tudo o que mais amam, precisamos que mandem sua energia! Sim. Pra vencer o cara. E porque ele não conseguia sozinho. O Saitama ele teve que dar um soco. Ele ainda não conseguiu. Então, mas. Eu não sei, o Saitama ele é muito poderoso. E ele apanhava de graça só pra poder encontrar alguém que. Ele queria sentir o poder do inimigo pra depois chegar lá com a tristeza dele e falar: pô, o cara não é páreo pra mim e matar o inimigo. Agora eu queria ver ele levar uma Genkidama na cara e levantar e falar: não, beleza, vamos lutar contra o Goku. Será que ele aguentava? Eu acho que os vilões que o Goku enfrentaram são mais fortes que os que o Saitama enfrentou. Com certeza, né? Eu acho. Se bem que o último, que é um destruidor de galáxias, planetas, ele é mais que nem, mais ou menos que nem o Freeza, né? Digamos. Exatamente. Se você levar o cara em consideração como se fosse o Freeza, o Goku Super Saiyajin 3 ganharia do Freeza. Sem se esforçar. Mas mesmo assim, o Saitama ganhou sem se esforçar também do cara. Na verdade, o Goku sem ser Super Saiyajin na fase do que ele vira o Super Saiyajin 3, na fase Majin Buu, no caso, ele já ganharia do Freeza. Sim, faz, mas aí você leva em consideração que o Saitama ganhou fácil também do cara. A questão é a seguinte, eu acho que o Saitama ele chegou num nível de força que ele não passa daquilo. Ele é forte daquele jeito, muito forte, mas ele não aumenta. É, mas então, o Goku mas... tem aquela história de será virar. Que ele sabe o quão forte então, ele é. Então, eu acho que ele não sabe o quão forte ele é, é por causa. Na verdade, ninguém sabe, o né? O Goku também não sabe o quão forte ele é. Ele vai aprendendo o quão forte ele é, de acordo com o inimigo que aparece pra ele, ele tem que superar e ficar mais Super forte Saiyajin Deus. Mas super... esse que é o ponto, né? Então, o Saitama ainda não sabe. Eu acho que essa é uma batalha entre quem já tá num nível mais alto, já teve mais experiência de batalha, contra o Saitama que não teve tanto. tantas. Essa seria aquela batalha que... Não que o Saitama seja mais fraco, ele pode ser mais forte, mas ele não teve... Essa batalha seria aquela batalha que se... Ele não precisa... resumiria num golpe. O cara que desse o golpe mais poderoso venceria. Eu acho que, na moral, ninguém ia sobreviver, porque eles iam bater um no outro, e destruir a terra. Explodir, e todo mundo ia morrer sufocado. Kissatsu Magi Shiriz. Magi Nagri. Exatamente. Uma coisa legal sobre ele, porque ele ia se teletransportar e só pra nave com o Zeitinho já era. O negócio interessante é que o Saitama, ele, na batalha, ele entraria com aquela cara de desânimo dele e o Goku com aquela cara de besta. Pô, legal, um cara forte, cara, vamos lutar. Ia ser muito engraçado os dois lutando. Mas eu acho que. Não, mas o Saitama também se anima quando ele encontra alguém forte. Eu acho. E o Goku também se animaria. Sim. Porque ele fica com aquela esperança de não ganhar. Os dois têm meio que a mesma. Os dois têm a mesma mentalidade, né? Eu acho que, mas na moral, eu acho que o Goku ganharia. Explode o planeta, vai pra outro e deixa o Saitama morrer sufocado. É, então, isso era uma estratégia que eu tava pensando. Tipo, ele podia se teletransportar, levar o Saitama pra outro lugar e voltar, tá ligado? Tipo, o Saitama ia se foder, tá ligado? Porque ele é humano. Vai treinar no sol. Apesar que... Aí, engraçado, eu tô meio que invertendo o papel. Eu tô falando as vantagens do Saitama. Você lembra na luta contra esse maluco, o último vilão dele? Ele remessa ele na lua. E o Saitama só prende o ar e vai de novo. Ele vai embora. Então fica complicado. Tá, mas ele aprendeu o ar dentro do sol? Aí já não sei. Já, cara, que é pra escrachar, tá com o cara no sol logo. Você vai tacar o cara na lua pro cara tomar sombra? Mas pra atacar ele no sol, ele ia ter que ir junto. Sim. Os dois morrem. Por que o Goku ia ter que ir junto? Porque ele ia ter que encostar no cara e teletransportar. O Goku é forte, ele joga o Saitama lá na casa do cacete. Nossa, mas você acha que o Saitama ia deixar? Kaioken? Resista ao poder do triplo Kaioken! Aumentado 10 vezes? Dava um morro? Acho que não ia funcionar desse jeito. Acho que... É de se pensar. É uma luta meio assim... Goku virar um macaco, parceiro. Acabou a batalha. Ainda acho que eles iam se unir e virar amigos, best friends, cara. Bob Esponja e Patrick. Eles iam tomar cerveja. Mas a nossa premissa é quem venceria. Ninguém aqui vai ser parceiro. Que azar. É violência. Goku. Eu acho que Goku também, cara. Ah, tá bom. Você tava perdendo, eu vou fazer. Tudo bem. Não dá pra ganhar todas. Não dá pra ganhar nenhuma, né? Você perdeu a outra também. Perdeu a outra também? Tá bom. Eu acho que eu tenho que assistir animes com personagens mais fortes. Então, vamos pra fechar, vamos mais um então. Terceiro round. Então, Vinícius, e aí? Vamos ver. Outro anime bem foda que eu assisti, pensando num personagem forte. E também pensando no anime que eu acho que todo mundo viu aqui pra poder ter uma discussão melhor. Eu escolho o Bleach. Bleach, eu acho que é um pouquinho parecido pra mim com o Cavaleiro do Zodíaco. Calma, não por história, mas é por ser um anime não tão bom que eu gosto pra caramba. Rivaldo, não dê risada, é verdade. Bleach é um anime que eu comecei a assistir logo quando saiu poucos capítulos. Eu viciei de uma maneira. Mas Bleach marcando a geração. Pô, Bleach e Naruto eram os animes da geração. E que ainda não são os animes da geração que tá terminando agora. Porque o Naruto acabou. É One Piece, Naruto e Bleach. Verdade. E o Bleach tá pra acabar. E o One Piece só Deus sabe quando vai acabar. E pra mim, Bleach é um anime que tem personagens legais, lutas legais, poderes legais, uma história legal, uma história diferente do que tava acontecendo. É, apesar que hoje o mangá tá bem ruim, né? É, o mangá tá ridículo. Bleach era bom. Então, Bleach era muito bom e eu gosto de lembrar dessa fase quando ele era bom por essa fase. E guardar com carinho no coração. E por essa fase que ele era bom, pra mim é um dos melhores. A melhor saga pra mim é ainda do Soul Society. Soul Society é a melhor que tem. Porque tem muita gente que gosta da parte do Reco Mundo depois. Então. Soul Society, eu assisti. Soul Society é muito louco. Muito bom. Quando ele aparece com a Bankai a primeira vez, cara, mano. Uma coisa que o Vinícius falou, tipo, assemelhando com o Cavaleiro Zodíaco, a Soul Society, os vilões foram os que mais chamaram a atenção. É, então. Vilões entre aspas, né? Porque os vilões viraram os bons. Eles são vilões bons. Que são você pega, não sabe exatamente o que tá acontecendo. Você pensa comigo. Quantos que eram? Desculpa perguntar. Eram 13 capitães. Aí você pensa comigo. Pode ter tido uma inspiração também, né? Do Cavaleiros, cara. Porque é o mesmo princípio. Eles vão lá. No show, eles têm os mesmos princípios, né? Mas esse tá um pouquinho mais semelhante por causa dos números de personagens. Tem um capitão que vai enfrentar. Eu acho que bem ou mal o Cavaleiros é inspiração pra muito. Agora defendendo o lado do Bleach nessa questão desses 13 generais, né? 13 capitães. Cavaleiros do Zodíaco, os 12 Cavaleiros de Ouro, marcou muito. Mas teve muito cavaleiro, por exemplo, Afrodite. Poxa, eu fui muito desanimado em ver o que ele era. Uhum. Máscara da Morte deu aquela posição de vilão, ok, tudo bem. Mas se você pegar os 13 capitães, muito peso naqueles personagens. Personagens marcantes. Assim, o Bleach, ele tem mais. Por exemplo, ele é um mangá muito maior que o Cavaleiros do Zodíaco, em termos de capítulo. Ele trabalha melhor todos os personagens. Todos os capitães têm o passado contado, você sabe as motivações. Sempre tem uma lutinha de cada um. Mangá, é, você não sabe o que aconteceu com Cavaleiros na saga Lost Canvas. Que contou a história. Sim. Mais peso aos Cavaleiros do Zodíaco. Porque você não, realmente não sabe a história, como ele chegar. E qual seria um campeão desse? Eu vou escolher. O Bleach é um anime shonen, então tem muito personagem que luta, que tem poder bacana. O Ichigo é outra semelhança que eu acho com o Robert Rodrigues, é o protagonista ser bem bosta. O Ichigo é um protagonista bosta. Apesar que ele tem os momentos dele, de protagonismo forte. Sim, de tem. Ser um. Quando ele, quando a ele fase do Soul Society ele é uma fase que ele é protagonista. A parte do Soul Society, quando ele aparece e libera a Bankai, aquela parte mostra um personagem muito, eu muito acho que forte. O Estragão com o Ichigo é a mesma imagem do Seiya. É um cara que, tipo, tá ali sempre crescendo, sempre ganhando coisa, sempre evoluindo demais, demais, e virando um cara muito cheio de coisa, e sempre apaixonado. É sorte que ele não para, ele chega no padrão, ele sempre tá. Daqui a pouco ele vai virar o quê? É a característica desses animes, é cada vez mais forte, sim, cada vez mais forte. Mais exagerado, daqui a pouco o Ichigo vai se transformar num carro alegórico, ele já vira demônio, vira. Caveira, ele vira tudo, né, cara? Então, aí eu vou escolher. Vai, eu vou escolher um campeão diferente. Eu vou escolher o Ishida. O Ishida? Porque eu acho um personagem bacana, com poderes bacanas. E é legal, eu gosto dele. Ishida Ryu. Ivaldo, eu tenho algum? Olha, eu vou trazer um anime que eu assisti recentemente, tô curtindo pra caramba. Gundam 00. Gundam 00. Esse anime, eu sempre gostei das séries Gundam, gosto pra caramba, sou muito fã. Só que assim, todo anime Gundam tem aquele mesmo padrão. Os famosos, os pilotos, uma guerra específica, beleza. O que eu gostei desse anime, que me chamou muita atenção nesse anime, é a ideia e o ponto de vista militar, a guerra, o problema que tá acontecendo no planeta nesse anime. Tanto que a organização que faz parte dos Gundas, e os Gundas fazem parte dessa organização, ela quer deter, ela quer acabar com as guerras no planeta Terra. Mas para isso, o que eles fazem? Eles intervêm em toda a guerra que acontece. Qualquer batalha, eles estão intervindo. Entendi. Mas não para ajudar um lado ou ajudar o outro. É pra parar. Pra parar. Então assim, se vocês começaram a guerra, a gente vai exterminar quem estiver lutando. Isso acontece na primeira temporada, dá toda uma reviravolta. Volta, os personagens são de peso. Esse anime é maravilhoso, eu recomendo pra todos, é um anime muito bom. Tem assistido no capítulo. Não foca tipo nos robôs, porque tem que ter os robôs, não, foca nos personagens, na vida deles, no passado deles, que é muito sério. Muito bom esse anime. Eu escolho ele porque de fato ele é um anime de muito peso. Não, ele é diferente dos outros Gundam, não quer. Exatamente. Ele é mais complexo. Ele é mais complexo, ele tem muito mais drama. Se bem que Gundam é uma série que tem muito drama. Sim. Independente das. É porque os robôs, eles não são. Normalmente os Gundam são políticos, né? Toda trama política. Os robôs são só aparatos pra luta, né? Essa é a ideia, né? São máquinas. São máquinas. Não é que nem tipo animes de robô que a gente assiste, que o robô tem todo um motivo, uma ligação com o personagem. Não, eles são as máquinas usadas pra fazer alguma coisa. Não, mas eles têm certa ligação em alguma coisa. Tem, mas assim, não é que aquele piloto depende daquela unidade. Não é tipo o Evangelion, que é. Qual o Gundam que você tá? Unidade Gundam 00. Gundam 00. Acho que esse anime, durante uma época, até passou na Cartoon, não passou? Eu não lembro qual era o Gundam que passou, mas eu tenho um Gundam que me marcou bastante. Eu acho que é o Wing. Que a história é espetacular também. É muito boa, muito boa. Mas nesse esse tem 00, a história tem, mas o robô não é o mais importante. Não é o foco. Então, é isso que eu tô querendo dizer. É o cenário político que é o foco. Exatamente, esse Gundam 00 tem isso. Você tem heróis que lutam ali pela justiça, que já fizeram muita coisa errada, que mataram muitas pessoas, mas estão ali lutando, estão tentando consertar. Na própria coisa que eles se propõem a fazer, eles tiram a vida de pessoas, e você vê isso sendo mostrado direto, então tem um peso muito grande. Eu achei muito bom o anime. O meu herói desse quem anime, seria o seu campeão? Mas meu campeão? O Mecha não vai junto, tá? Hã? O Mecha não vai junto. Só vai a pessoa. Só vai a pessoa. Não, obviamente vai o cara e o Mecha. Eu vou ficar com o principal do anime, que é o Setsuna. Setsuna FCI. Eu vou com ele e o seu Gundam 00. Beleza. Certo. E você, Sam? Ah, esqueci de falar, esse Gundam, ele tem o poder de enviar pra qualquer dimensão, qualquer personagem do anime. Da hora, cara. É assim, uma habilidade especial dele. Tecnologia da hora, cara. Ele abre uma portinha aqui no peito dele, aí sai um raio negro. Então, só pra relembrar vocês assim. É o Megatron, né? Também. Que nunca assistiram, né? Agora a sua vez, Everton. Bom, eu vou falar. É mais pelo mangá do que pelo anime. Eu vou falar. Porque o anime eu não assisti. Eu só assisti os filmes do anime, que é o Samurai X, cara. Certo. Putz, eu acho um mangá shonen muito bom, quase perfeito. Porque ele traz. Não, ele traz muitos personagens carismáticos. O principal é um dos melhores personagens que tem. Toda uma carga dramática também. E é isso, cara. É Samurai X, que é um dos primeiros mangás que eu li completos. Verdade. Quem é o seu campeão de Samurai X? Ah, com certeza. É o Kenshimura. É o protagonista foda. Esse é o protagonista. Não tem como. Ele é o mais forte. Qual o nome daquele vilão? Um dos melhores vilões que ele enfrentou. O Shishio. Shishio também é muito personagem forte. Personagem bem marcante na série. Mas eu gostava mais daquele policial ali. Do Saito. Eu também gostava. Eu gosto bastante dele também. Mas o Kenshin é o mais forte. Não tem como. Todo mundo reconhece que ele é o mais forte. Então... Mudando da água pro vinho, os filmes do Samurai X, live action, ficaram muito bons. Cara. É, eu gosto dos filmes. O live action eu gosto. Os ovas são os melhores. Os ovas são os melhores. Que conta o passado dele. Nossa. De assassino dele. Porque é mais sangrento, é mais seinen, é mais da hora. Mas eu particularmente eu gosto muito do estilo seinen de anime. Por isso que sempre eu vou puxar minha preferência pra animes desse estilo. E vai continuar perdendo. Mas o filme live action, velho. O filme live action é legal, cara. Eu ouvi dizer boas recomendações dos seus. Ficaram meio, entre aspas, oficial. Não, reais, né? Com relação à história do anime, não. Não segue muito bem. Mas eles fizeram um roteiro que encaixa. Não é ruim o roteiro, é bom. Dá pra você assistir. Você consegue falar dos personagens, uma história diferente. Sim. Você, não. Sanderson? Bom, eu vou falar de um anime, não sei se é tão conhecido. É um seinen também. É... Chamou. Chamou. Ele inventou esse anime agora. Ele falou que é o anime de um cara maravilhoso. Não, que vence todo muito mundo. Muito bom. Tô brincando com esse. Não, Chamou é bomba. É, muito é bom. É um anime muito bom. Conta a história de um garoto, o Ryu Narushima. Ele assassinou os pais com 16 anos. Bem saudável. Bem saudável. É a história de um anti-herói. Ele assassinou por causa da pressão da sociedade, que os pais queriam que ele fosse, ele não aguentou, acabou dando uma surtada, matou os pais e foi pra uma instituição. Não, ele tá certo. Na FEBEM. Tá certo. E lá, pra não sofrer os abusos de tudo quanto é tipo de gente fina, que tinha lá, ele começou a praticar karatê com o professor da própria instituição, da própria FEBEM japonesa, que viu um talento nele, ele se afundou naquilo. Se afundou no karatê de uma forma que ele não conseguiu voltar mais. Só que ele é sempre foi um anti-herói. Então ele nunca pensou no bem dos outros. Sempre foi um cara que pensou no próprio bem, envolvido com a Yakuza. É, se entrava em uma competição, entrava e tentava ganhar de qualquer maneira, suja ou limpa. Então é um cara que mostra bem como alguém agiria dentro de uma instituição dessa, que tivesse que sobreviver dentro do mundo. Mas na história ele sai, da cadeia da FEBEM? É, então, continua. É que assim, o anime foi. O mangá em si não teve anime, foi inconstante. Então ele foi constante até o exemplar 20, que ele tem toda a história dele saindo, continuando praticando karatê, tentando entrar em campeonatos amadores e aí vivendo disso. É, no caso, esse não tem anime, é só mangá. É só mangá. Ele tenta, ele vive pra dentro da Yakuza, ele é o cobrador da Yakuza e ele acaba gerando meio que uma rixa com outro karateca. Tudo bem pra vocês que ele tá falando de mangá, já que ela se deve aos animes? Eu tava pensando nisso, mas toca o barco. Ah, anime, né? Mangá, acho que dá pra se encaixar. Sim. E aí mostra toda a história dessa rixa entre ele e o cara, mas ele faz coisas horríveis pra atingir o cara. É, estupra a mulher do cara, pra... É bem, o cara é bem filha da puta. Vamos matar ele? Mas em si a história é bem legal, porque mesmo ele sendo filha da puta, ninguém consegue passar por cima dele. Ele é filha da puta pelo fato de ele conseguir ser filha da puta. Exatamente. Então... Pô, é bem legal mesmo. É bem, é um anime bem diferente, assim. Não segue aquela linha de heroísmo que a gente tá acostumado. Nem um pouco. Meio na verdade, então o principal é como se fosse um vilão, né? É um vilão, você vê um vilão. A saga de um vilão. Ah, isso aí já fisga muita atenção das pessoas que pensam, sai daquele padrão, né? De herói. Você pega uma história mais fria, mais difícil, de uma pessoa que. Tudo bem, é legal, é um ponto de vista diferente. É, mas assim, é um mangá que, na minha opinião, sempre vai ficar naquela expectativa eterna. Porque parou, teve um reboot de personagem. Pô, é foda. E aí não ficou tão legal. E aí eles pararam de 2007 a 2011. Quando voltou em 2011, não tava legal. Então a primeira parte, muito boa. Depois, o mangá acabou ficando meio cagado, assim. Mas a primeira parte vale a pena. Vale a pena ler. E o campeão é o anti-herói aí, que é o Narushima. Ele vai morrer pra todo mundo, mas ele sabe lutar karatê e o cara é da hora. Então tudo bem, então ele vai chutar a perna do meu bunda. É isso. É isso. Você vai quebrar a canela do metal. Round 2. Fight! Choose your destiny. Flawless victory. Quem vai começar a batalha? Qual é o que você seria mesmo? Ishida. Ishida Ryu. É, Ishida tem as magiquinhas, né? Então, não. É, não vale. Vamos tentar lutar entre... Mas você tem uma espada também, né? É, mano? Então. Na mão. Tem toda uma... E é o melhor espadachim que tem. Então, o Ishida, pra começar, ele ataca de longe. Então, ele já vai ganhar do Kenshin, já vai ganhar do... Cara, até que eu não vou nem colocar em questão, porque ele vai perder. E vocês terem guiado... É, mas o meu é sujo. A questão pode... do Buda é o seguinte. Se tirar o cara de dentro do Buda, já era. É. Boa sorte. É. Mas vai conseguir. O meu luta suja, ele pode sequestrar Kaori e pode tirar umas fotos gays do seu personagem e usar. Olha, ou você perde de mim ou bota na internet. Eu posso atirar minha bomba atômica em vocês ou ainda vai escutar vocês falando besteira? Então, o Buda é, porque ele é um robô, né? Porque ele é um robô gigante, né? É um mecha. Não tem muito o que fazer, né? Fiz em todo mundo e acabou. Não, tudo bem. Meu personagem, Setsuna, ele chega a fazer algumas coisas fora do robô. Ele tem algumas práticas de luta, tudo bem. Então eu vou sair do meu bunda. Ele faz fora do robô, come e caga. Ele dá dois chutes e uma arma. Você quer fazer uma coisa equilibrada? Vamos fazer equilibrado. Ou você quer que eu ative o sistema transar na sua cara? Não, eu já falei, o karateka é meio sujo. Vai ficar com a sua mulher lá aqui, ó, do lado. Vai, ativa a bomba atômica. Não, se você tirar ali do Mac, ele não tem chance contra nenhum desses personagens. É verdade. Não tem, cara. Mas chega mais próximo ao maloqueiro. É, então, chega mais próximo ao maloqueiro. Chega mais próximo ao maloqueiro. Então fica uma coisa mais... E você desvia de bala? Com certeza, o Kenshin corta a bala, velho. Tem certeza? Sim. E se der for bala de rifle? Ele fez isso mais de uma vez no anime, cara. É, ele cortou bala já, cara. Fica complicado. A não ser que você tenha o fuzil de 16. O Ishida é controlado então, de energia espiritual. A gente fica de um lado ou então. Do outro. A gente vai atirar, né? Ele vai defender essa. Mas o cara até tira agora, velho. Ele é da Yakuza. Ele deve ter uma pistola, cara. Pelo menos. É da Yakuza. Ele pode ter uma arma. É, se você... considerar que ele vai sair do Mecha, o Ishida ganha a batalha. Se você considerar que ele tá no Mecha, ele, vai matar todo ele mundo. Ganha. Eu porque o Ishida vai ser o personagem mais rápido, vai ser o personagem com o ataque mais forte, o personagem vai atacar de longe. É, eu já uma espécie de luz. Só solta pra internet. Eu avisei. Se bem que, por mais que o meu personagem use um bunda, por exemplo, seus ataques poderiam arrancar um braço, uma perna, não tem problema. Pode ser. Atira no jetpack, o cara vai voar. Aí, Vinícius, pensa naquele golpe do Ishida contra o Capitão Bizarro. O Ishida tá tanto a distância quanto perto, porque ele tem uma espada. Você lembra aquele Capitão Bizarro? Eu esqueci o nome dele. É Jinx. Mayuri. O Mayuri? Você lembra a bancaia dele, como era? Do Ishida? Não, a bancaia do Mayuri era um bicho gigante, velho. É. E o Ishida arrebentou, velho. E aí, como é que vai ficar essa batalha? Eu morri, ele morreu. Não tem jeito. Pro Trombadinha e pro piloto de robô. E como é que vocês vão resolver essa empreitada? Não, o Ishida ganha. O Ishida é vencedor. Aquele golpe dele que ele deu no Mayuri, velho, ele ganha de qualquer um, cara. É a forma do... Quem forma diria X dos Squinches. Que a gente ia escolher tantos que o Ishida ia ganhar, velho. Meu Deus. Viu? É que eu escolhi um personagem não tão forte, que tinha o Bleach mais forte. É, agora sabe o que é interessante? Quantos campeões a gente teve? De três. Todas as batalhas. Três. E esses campeões? Ishida, Ikki e Goku. Nossa. Só de três. Falta um? Porra, fiquei fora mesmo, hein? Quase ficou ridículo. Se bem que, levando em consideração o que a gente escolheu, já fica meio que na cara, né? É. O Goku é apelação, não tem como ganhar dele. Não tem como, cara. A armadura não ia segurar muito tempo com a Jinx dava na cara, mano. O arqueirinho aí também. Tá morto. Meu Deus. Em resumo, Dragon Ball é o melhor anime de todos. Resumindo, Dragon Ball é o anime com os personagens mais fortes de todos. É imbatível. É isso então, galera. Esses foram os animes que nós selecionamos. Nós esquecemos muitos animes. Deixe nos comentários os animes que vocês mais gostaram também. Selecionem um campeão. E não percam o próximo podcast. Valeu, um abraço, tchau. ありがとう。本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。黄昏の街が赤く染まる頃何気なく道を歩いていた。行き交う人の群れが増す午後。なんとなく立ち止まってみた。ぽつりと空いた心の隙間埋めるように動いた携帯のマナー。君は一人じゃない。ほら見な。 がいに支え合ってくのさ。不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって、何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった、喜びは2倍に膨らんだ。逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけると誓った。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ、アプリシエーションな気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。Far away, far away、 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人、そして出会った全ての人々、ありがとう、皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ。人は誰も一人では生きていけやしない、互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたいなのになぜこう時にけなし合い、傷つけ合うのって気がしない、バカバカしいほど君が好きだ、照れくさいけどちょっと本気だ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ、アプリシエーションな気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。きっとみんな意外とシャイで面と向かってなかなか口に出して言えなくて、だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって、時にはさらけ出して伝えよう、言葉には不思議な力が宿るよ、簡単なことさ自分からまず始めよう、きっとできるよ。日頃の思いを込めたラプソディ、アプリシエーションな気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。